Panorama Agrícola para 20 de março de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, terça-feira de lua minguante, 20 de março, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a aranha vive do que tece. No quadro Atmosfera, a previsão climática para o outono que começa hoje. E na entrevista, Coronel Martins investe em cisternas para o pequeno produtor rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Vitaminas e minerais não são armazenados no organismo, por isso é necessário que você consuma diariamente frutas e verduras. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato do programa hoje é com Alceu Negre, extensionista da IPAGRE em Coronel Martins, município que tem ajudado na agricultura familiar com a construção de cisternas ferro e cimento. Como são essas cisternas, Alceu? Na verdade, o sistema de construção em ferro e cimento é uma tecnologia bastante antiga, secular, onde na Europa era muito usada antigamente para armazenar água da chuva. Ela consiste em fazer uma armação em ferro e uma pequena camada de concreto ao redor dela, né? É uma tecnologia assim, que os agricultores daqui, alguns deles, já dominam a tecnologia de construção dela. Não são cisternas para armazenar grandes volumes de água. A maior que nós temos é no Ginásio Municipal de Esporte, onde ela armazena 80 mil litros de água. Ela foi desenvolvida aqui no município de Coronel Martins a partir do primeiro encontro micro-regional de agroecologia que aconteceu em Novo Horizonte. Então lá tinha uma atividade, uma oficina que mostrou isso e para cá ela se expandiu muito. Então ela foi feita a primeira no ginásio, ela deu uma estagnada no sistema de construção e aí via parceiros, de maneira especial a Cressol Pedra Branca, que é uma cooperativa de crédito aqui do município, que financiou na linha do Pronaf Agroecologia e também a gente encaminhou que praticamente todas elas tiveram apoio, na época era o Revitalizar, hoje Juro Zero, e que também ela está tendo o apoio financeiro tanto do Juro Zero quanto do Revitalizar no passado. E as pessoas têm o prazo aí do Pronaf normal para pagar 8, 9 anos, e a capacidade dela, do que o pessoal está construindo aqui, é entre 40 e 50 mil litros. Nós devemos ter em torno de 30 já construídas no município e na região aqui próxima, e inclusive tem algumas em fase de construção que estão aí à disposição dos agricultores para que venham sanar ou conseguir minimizar os problemas de abastecimento de água nas suas propriedades. Alceu, quem investiu recentemente em cisterna não teve, então, problema com a estiagem este ano? É, o pessoal aqui teve muito problema de falta d'água, que a prefeitura precisou alocar recursos e equipamentos para estar fornecendo água, e essas, em regiões historicamente mais afetadas, que em outros anos precisou puxar água para essas propriedades, todos, dependendo do consumo e da regra que usava para usar esta água, teve os seus problemas praticamente sanados quanto ao abastecimento de água. A gente vai entrar em fase de teste para fazer alguma com maior capacidade, né? Precisaria reforçar um pouco a estrutura dela para estar disponibilizando mais água. Qual é mesmo a capacidade? Essas que nós temos aqui, elas estão girando em torno de 50 mil litros. Tem algumas com 46, outras com 55 mil. Varia, né, conforme o local onde é que ela vai ser construída, tem que ser feita uma avaliação prévia, né, depende do terreno, depende se vai necessitar de aterro ou não, porque você veja que dá um peso bastante significativo uma litragem de água dessa. Então tem que ser um terreno que não necessite de muito aterro, né? Se precisar aterro, muito pouco, e solo bem compactado ainda para que não venha ocorrer problemas de rachadura. Mas é uma tecnologia assim que vem dando muito bom resultado aqui para nós no município de Coronel Martins. Alceu, essa capacidade de 50 mil litros atende a toda a propriedade ou só o consumo humano? Geralmente, as que tem é para atender todas as demandas, né? Numa fase que nem essa, aí ocorre um racionamento. Mas quando tem chuvas regulares, o pessoal tem usado ela, tipo assim, direto para atender a necessidade, principalmente de consumo por parte de animais e mesmo usar para irrigar algumas plantações. Porque assim, ó, dependendo da onde ela é captada, depende do telhado, que é água exclusivamente de chuva. Se o telhado for em material de tipo de fibrocimento, aqueles material que pode ser tóxico, então ele não é usado para consumo humano. Se ela for de telhado de barro, ela é considerada potável. Inclusive, a gente fez algumas análises no laboratório de água, aquelas que foram bem manejadas, inclusive, assim, não ocorre a presença de coliformes nem totais e nem fecais, mostrando uma qualidade excelente da água, no caso. Qual o custo para implantar uma cisterna ferro-cimento? Olha, o custo ele é bastante variável. No início, as primeiras que foram construídas, elas foram usadas sistema de mutirão, até porque a ideia é difundir a tecnologia e fazer com que o agricultor se aproprie do conhecimento da construção desta cisterna. Ela gira em torno de 3 a 4 mil reais, né, para construir a cisterna. E nesse sistema de mutirão, para baratear o custo da mão de obra, porque precisa fazer um trabalho bastante rápido, porque como a parede dela é uma fina camada de cimento e areia, que tem que estar numa textura, num ponto ótimo para trabalhar, porque se ela ficar muito mole, ela não vai grudar nos arames, e também se ela ficar muito seca, acontece esse processo. E ela não pode ter uma secagem muito rápida. Aí o pessoal tem que ir fazendo, dependendo do dia, da hora, enfim, que está sendo construída, ela precisa ser molhada para que ela não seque muito rápido, e aí venha a ocorrer trincos nas paredes, né? Correto. Conversamos com o Alceu Negre, extensionista da Ipagre em Coronel Martins, falando sobre a construção de cisternas ferro-cimento, que tem atendido aí a demanda da agricultura familiar na região oeste e melhorado muito a qualidade de vida do produtor. Parabéns pelo trabalho, pela boa prática, e que novos agricultores possam aderir à construção dessas cisternas, Alceu. Nós agradecemos, então, a oportunidade de estar falando sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia simples e que o agricultor consegue construir ou, pelo menos, fazer em poucos dias, está pronta a cisterna na sua propriedade. Para nós, extensionistas, é uma satisfação. A gente tem conseguido não resolver, mas amenizar os problemas dos agricultores. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran. O outono começa hoje, 2h14 da tarde. E a previsão do clima para o outono, quem traz para você, nosso ouvinte, é a meteorologista da Ipagre Ciran, Marilene de Lima. Em relação às chuvas, esse mês deve ficar com chuvas abaixo da média, bem abaixo da média para o oeste e meio oeste de Santa Catarina. E em algumas localidades das outras áreas, do Planalto até o litoral, inclusive no Vale do Itajaí, com quantidade de chuva dentro do esperado e até um pouco abaixo do que seria normal. A previsão para os próximos meses, em relação à chuva, é de que elas já comecem a ficar com valores mais elevados entre 100 milímetros e 180 milímetros para a maior parte do estado, e esses valores mais altos, em torno de 180 milímetros, devem ocorrer no mês de maio. Fenômenos associados a condições de tempo, em função dessa maior umidade, atividade que começa a ocorrer no outono, estão os nevoeiros, né, que são aquelas, aquela formação de nuvens com a base junto ao solo, né, então mais umidade, e ao amanhecer aí dá muda essa paisagem aí no outono, que é a formação de nevoeiros, né. E também é importante ressaltar que em função dessas temperaturas mais baixas, geralmente ao amanhecer e seguidas já de tempo mais firme, a gente tem o que a gente chama de grande amplitude térmica, ou seja, as temperaturas no início do dia ficam muito baixas, em torno dos 7, 8 graus, né? E durante o dia já chegam a valores bem mais altos, em torno dos 23, 25 graus no Planalto e nas outras áreas até os 27 graus. Falou aqui no Panorama Agrícola a meteorologista da Ipagre-Siram, Marilene de Lima. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.